que viram, né, como chave a maconha como um lugar para discussão, mas que hoje, por causa da ampliação desse debate, a gente pôde estender e ver a interseccionalidade do debate da maconha com os psicodélicos, com outras drogas e com outras opressões, como a opressão das mulheres. Então, nesse sentido, eu queria fazer três convites. O primeiro convite é que a gente vai ter no sábado, às 1h20, a gente vai ter um encontro, tem um evento, se procurarem lá. A gente marcou a princípio na Biblioteca Mark, porque vai estar chovendo, mas é possível que a gente mude para o mundo para o ano. Que vai ter o primeiro encontro de mulheres antiproducionistas, para discutir política, para discutir especificamente o producionismo em relação às mulheres, o antiproducionismo das mulheres. Acho que quando você fala a questão de combate às drogas, nós fazemos um corte de classe, né? E eu quero saber qual é a dificuldade ou cuidado que o governo deve ter com a questão da legalização e como pode ser, por exemplo, algumas empresas tomarem essa coisa, tomarem capitalismo e tal. Não sei se você entendeu. Acho que ele tem coisa. Só isso. Obrigado. Vou dar uma rodada de três, meu irmão. Primeiro, essa questão sobre o fundamentalismo, eu nem sempre consigo, às vezes escapa, não sei se escapou hoje, mas eu não gosto de criticar os evangélicos, não gosto de usar esse termo para fazer a crítica. Acho que a crítica tem que ser o fundamentalismo religioso, não, independente de qual religião, até porque boa parte do reacionalismo conservador no Brasil é católico, não é evangélico. Para isso começa. Por exemplo, outro dia eu descobri que a Igreja Universal defende a legalização do aborto, eu não sabia. Aí eu fui procurar informação e descobri vários sites católicos falando: está vendo como é que é de Macedo, é o anticristo, ele defende a legalização do aborto e tal. Então o problema é o fundamentalismo. Nós temos, por exemplo, existe já pesquisa na internet, a Carta do Povo de Deus pela descriminalização das drogas, com mais de 200 evangélicos de várias denominações assinando esse documento. Nós temos em Niterói o vereador do PSOL, o pastor Henrique Vieira. Não tem nada de fundamentalista. Inclusive, no último congresso do partido, a gente fez questão, inclusive, dele defender a legalização da maconha e eu defender a liberdade religiosa. Né, para mostrar que não tem nada a ver com a outra, né, nada a ver. Inclusive, eu acho que a estratégia, eu sou ateu, né? Então eu só posso me meter de fora, assim. A minha estratégia não é disputar se Jesus existe ou não. Quem foi Jesus? Entendeu? Acho que essa tem que ser a nossa disputa com os cristãos, né? Tentar transformar ninguém ateu, mas olha, né? Pelo menos que acreditem em Jesus da teologia da libertação e não no Jesus do dia nascido, etc. Então a minha relação é de nenhuma crença, entendeu? Não tem assim, o respeito pelas religiões, no sentido que uma pessoa de uma outra religião tem em relação às outras, né? Eu tenho a minha crença é que as religiões estão erradas, exijo o meu direito de dizer que Deus não existe, que isso é tudo bobagem, etc., mas não satanizo nenhuma, entendeu? Eu acho que é o fundamentalismo que é o problema. Né? Com relação à questão da ditadura e democracia, essa é uma questão difícil, né? Porque o regime político que a gente vive hoje é melhor do que o regime de 64. Mas é uma democracia? Eu não acho que seja uma democracia. Se eu for pensar, democracia é governo do povo, para o povo, pelo povo. Isso é isso que a gente tem no Brasil? Não é. Nem lugar nenhum do mundo. Né? Tem parte da esquerda que gosta de gente vá. Fala democracia burguesa. Eu não gosto de falar democracia burguesa, porque o sistema político que a burguesia inventou na Revolução Francesa e na Revolução Americana não foi para ser democrático. Eles não adotaram esse discurso, tem 50 anos depois. Ao contrário, os constituintes franceses e americanos que defendiam que o sistema tinha que ser democrático foram derrotados na constituinte americana e francesa. Né? Esse sistema político nasceu com voto censitário, ou seja, tinha que ter renda para ter direito a voto. Né? Então, foi só no Brasil, muito tempo. A primeira eleição para presidente dos Estados Unidos teve direito a voto menos de 1% da população dos Estados Unidos. Né? Então, a universalização do voto, o fim do voto censitário, vários elementos.